BananaCast, o futebol de meio de semana de quem não joga bola. Então vamos lá pro primeiro. Vou começar agora então. BananaCast. Primeiro BananaCast. A gente tá aqui com o Chiquinho da Japuíba, né, e o Léo Vieira, né? Justamente pra falar do clube dos 27, mas tivemos um problema, né, Léo? É verdade. Além deles terem morrido com 27 anos, né, a pauta morreu devido à ausência lastimável do DJ e jornalista Hugo Oliveira. E crônico, comentarista e tudo sobre música da cidade, né? É, não sei se ele é crônico. Cronista, eu acredito que sim. Né? Irritadiço, é. Ele é irritadiço. Ele é conhecido como repórter nervoso, porque qualquer coisinha ele se estressa. Mas ele não é só DJ e... Você falou o quê? DJ mais o quê? Cronista. É, DJ, jornalista, cronista, crítico musical, agitador cultural. Ele é uma série de coisas. Fala no microfone, Léo. Inclusive, ele vai ficar nervoso. Vamos parar de falar. Então, vamos falar de nervosismo. Vamos deixar ele o convite aqui aberto para ele poder... Eu gosto de falar do Hugo. Eu falaria do Hugo a noite toda aqui. Falaria um dia inteiro sobre o Hugo. Eu também. O Duda tem que encarar o jeito de resposta depois, né? É, ele pode fazer. Aguarde que daqui a pouco ele vai fazer um podcast dele também. Vai ser convidado. Ele e o Ricardo. Ele e o Ricardo vai fazer. Bom, mas vamos voltar à pauta aí, Hugo. A pauta caiu, cara. A pauta caiu, então... Morreu de overdose, igual o pessoal do 27. Então, vamos falar sobre as coisas que irritam. Então. Vamos falar coisas que irritam. Vamos imitar a Fernanda Young aí, vamos falar sobre coisas que irritam. Chiquinho, hoje tu postou no Facebook uma campanha que nasceu lá no Nordeste contra, né, a galera que anda de ônibus ouvindo, né, o seu celular, né, fazendo questão de expandir aí os seus horizontes musicais para os outros, né? É, depois que inventaram esse celular que toca alto, que não precisa de fone, a vida dos passageiros virou uma desgraça, porque as pessoas simplesmente se esqueceram do valor do fone de ouvido, da função do fone de ouvido. A gente tem que reeducar as pessoas para elas se acostumarem novamente, entenderem para que serve um fone de ouvido e guardarem as porcarias que elas ouvem só para elas. Aliás, uma vez eu escutei um papo de uma pessoa, né, dizendo que quanto mais alto o som, né, de carro, por exemplo, né, isso se aplica perfeitamente pro celular, pior o gosto, né? Você vê cada abominação aí na rua, né, que é complicado. Ah, eu acho que tem estudos científicos para isso, para falar que a proporção, que o volume é inversamente proporcional à qualidade do som. Você não vê num carro de som o cara passando com o carro, com o som no carro, ouvindo, sei lá, Marisa Monte, Tom Jobim, não, é só funk, ou sei lá, hoje em dia sertanejo universitário também rola direto. Imagina. É verdade. É, o sertanejo universitário, inclusive, né, o Luan Santana, que falta 10 anos só pra completar 27, né? Não é? E uma overdose, então, né? A gente tá aguardando com todas as nossas forças. Mas ele vai, acho que vai se converter antes, cara. Não vai rolar. Pô, mas de alguma maneira ele tem que morrer. Eu não sei se você reparou, não morre ninguém de pagode, de rock, de rock, só morre de rock. Não morre pagodeiro, não morre Luan Santana, não morre Sandy Júnior, ninguém morre, cara. O pessoal do Restart também, né, cara? Não, também não morre, cara. Não, só morre só rock and roll, só coisa boa, Renato Russo. Pô, só gente boa que morre, cara. Não adianta, cara. Chico Sá, esse cara era maneiro, morreu. Acidente de Fiat, cara. Pois é, cara. O pagodeiro bate, se arrebenta todo. E mata alguém. E fica vivo, mata alguém e continua vivo. Igual jogador de futebol. Tem um monte, né? Merda, não morre, cara. Coisa horrorosa, cara. Então, não sei, cara. Isso irrita. Isso irrita pra caramba. E pior que o pessoal que anda aí ouvindo esse celular nas alturas aí. Inclusive o Chiquinho trocou o celular dele, comprou um com som estéreo. Bom pra caramba. Depois a gente vai botar o som aqui pra galera ver. Aliás, ele tava falando um negócio de carro de som, aquelas paradas. Eu fiquei imaginando aquelas competições de som. O cara até aqueles carros, um monte de panela atrás, aquela coisa toda, tocando Chico Buarque. Deve ser um barato. Dia desse eu tava voltando pra casa, aí passei ali em frente ao Império Bombar aqui em Angra. E tava rolando uma competição que eu não sei direito classificar que competição é essa, que eram vários carros com equipamentos de som assim, caríssimo, cada um tocando uma coisa, geralmente funk, né? Cada um tocando um funk diferente. Mas eu não sei, isso é carro tunado? Eu não sei o nome desse bagulho. É de equipe de som, né? É carro de som. Sim, era uma competição de equipamento de som de carro. E era uma barulheira desgraçada e ninguém se entendia. Você dava 10 passos para um lado, já era uma música. Você dava mais 5 para o outro, já era outra música. Olha, se eu fosse Deus, eu tacava um raio ali naquele estacionamento, acabava com tudo de uma vez, cara. Bom que o espaço é aberto, né, cara? Tipo, tranquilo de acertar. Mas Deus não tacou o raio ali porque ali é um posto de gasolina. Aí vai pegar fogo. Pô, e a camada de ozônio. Se eles fizessem isso na Praia do Anil, poderia ter caído. Entendeu? Por isso que eles não fazem na Praia do Anil. Aliás, uma outra coisa que irrita também é quando essa galera do celular tá dentro do ônibus, tá querendo dormir, né? Aí tá aquele cara. Uma vez eu peguei uma van vindo do Rio, aí no, atrás, né? Aliás, no minto, não era uma van, foi até um cara que foi preso, que era uma. Tipo uma peruazinha, que o cara fazia frete, um rapaz até que era manco. Aí o cara fazia frete na rodoviária, né? Aí eu vi no banco do meio, atrás tinha um casal com uma criancinha. Aí a criancinha brincando no celular jogando, né, o tempo inteiro. Aí daqui a pouco botava a música e tirava a música. Aí eu falei as duas vezes pro cara assim, falei assim, ó, o seu celular tá tocando, amigo, não vai entender não. Ele, não, meu filho que tá ouvindo. Foi bem legal, foi bem divertido. É bom, melhor isso do que o funk, né? Bem melhor, com certeza. Pô, mas esse negócio aí lá do som, que tá falando aqui do som. Pô, legal. No dia do show do Roupa Nova, eu fui no show do Roupa Nova. Aí, isso já é... depois da outra pauta. É. Aí eu tava voltando e tava esse pessoal nesse posto. Ouvindo. Cara, era muita música ao mesmo tempo, uma coisa horrorosa. A pororoca. E uma coisa. Fica todo mundo lá de fora, tem uma boate ali, e ninguém na boate, aquela música lá fora, aqueles carros. Então, eu não entendo como é que tem competição disso. Como é que o cara consegue competir? Eu não sei. Quais são as categorias? Como é que ele sabe identificar se um vai ganhar? É mais barulho, é isso? Não deve sei. Ser o que incomoda mais, né? Quem tem mais caixa de som, incomoda mais. O som. A pior música, deve ter uma categoria. A pior música. Deve ter. Você foi no show do Roupa Nova, cara. E você, cara, pagou? O Roupa Nova é a maior banda de churrascaria do Brasil, cara. As músicas do Roupa Nova são tipo coisa assim pra acompanhar ambiente, né, cara? Música pra ambiente de churrascaria mesmo, de rodízio, assim, sei lá. Eu acho que é. Então, cara, sabe o que eu lembro do Roupa Nova? A minha avó tinha uma empregada, aliás, tem uma empregada, né, que ela cantava aquela música Whisky a Go-Go. Ela perguntava, e eu perguntava, cadê o holandês? Cara, isso aí o Léo canta assim até hoje, essa música. Mas eu fui e gostei. Só do final que eu gostei. Porque eles tocaram musiquinhas melhores do que eu. Que cover? Mas, porque eu me sentia na televisão, dentro. Eu me sentia preso na televisão. Entendeu? Eu tava ali só ouvindo as músicas das novelas. Aliás, Roupa Nova é meio Roberto Carlos, né, cara? Os caras gravam. Tipo, é sempre a mesma música, né? O Roberto Carlos, todo ano, ele grava o mesmo disco. Ele só muda a letra. Não, ele só muda o convidado. Tipo. Eu lembro do El-Chan. El-Chan também é assim. Tipo, eles fazem El-Chan no Havaí. Aí. É ula-ula de lá, não sei o que, é o Tchan no Havaí. Aí é a mulherada vestida com roupa de havaiana e tal. Aí depois eles vão pro Egito. Aí o califa tá de olho, não sei o que. Ainda erra, porque só o Egito não fala nada da cultura egípcia. Fala de coisa de árabe, de kibe, rabi. Aí depois vão pro Japão com a mesma melodia, mesma coisa. E fala de samurai que é de bumbum mexer, não sei o que. Você é um estudioso, sou estudioso. Eu tenho vários CDs. Eu fiz o contraste de todas as músicas. Aliás, tem um clipe muito bom que eu não vou conseguir lembrar de jeito nenhum. É tudo igual, não faz mal. Não é do El-Chan. É um clipe de um grupo aí que o nome da música é Four Chords, que são só com quatro notas. Eles tocam. Eles fazem uma base de quatro notas. E em cima dessas quatro notas, eles vão cantando vários sucessos da música americana. Da música é um canadense, não é? Não me lembro. Acho que é um canadense. Eu sei que eu postei no Facebook já desde, e é muito, muito bacana. Com quatro notas, o cara mantém um acompanhamento de quatro notas e enfia mais de 50 músicas pop. Ele quer que eles querem mostrar aqui? A música pop, basicamente, é a mesma tudo coisa, igual. Tudo igual, só muda a letra. Vamos dizer assim, só isso. Aliás, o Tchan é igual novela, né, cara? Adora estragar a cultura de outros países, né? Você falou Egito, Japão, qual outro que tem? Havaí. Havaí Iguaçu. Havaí Iguaçu. Iguaçu, Parque das Palmeiras. A Glória Pérez é o El Tchan das novelas, né? Porque ela faz uma novela sobre a Índia. E coloca aquela cultura hindu. Só tem dancinha. Um monte de gente dançando. Aí depois faz uma novela sobre os ciganos, que é a mesma história. Cara, é a mesma história. Não, só muda a roupa e a dancinha. Passos muda um pouquinho. Aí depois faz alguma outra novela sobre árabe. Ele fez sobre árabe também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Léo, você que é casado há mais tempo. O Gordinho assiste todas, cara. Pois é. O Gordinho é o nosso queridíssimo André Costa, DJ. É o nosso que a gente vai falar muito aqui no nosso. Léo, você que é casado há mais tempo, qual a expressão das novelas da Glória Pérez, dessas de estrangeiras, que mais te marcou? Não, eu não vejo novela. Você vê, eu não sim. Consigo, não vi, né? A última novela que eu assisti foi a Vamp, cara, que tá passando de novo no Mundo Vivo, que é aquele canal do Chico Xavier. Por que é do Chico Xavier? Só tem morto. Só tem morto. Tem até uns artistas aí que estão fazendo uma campanha que eles não querem passar no canal dele. Deve ser as famílias. Tem morto aí que ele vai morrer. Deve ser as famílias, né? É, nego tá bolado, porque o cara tá vivo, tá passando no canal Viva, vai morrer, meu filho. Aliás, você já viu a taça da Copa do Brasil? Que é igualzinho o Chico Xavier com a mão na cabeça? É, horroroso. Isso aí foi trabalho do estagiário, no CorelDRAW ainda por cima. Foi do filho do estagiário. Pô, cara, um monte de designers bons aqui que o Brasil tem, cara. Até o Hans Donner fazia um negócio melhor. Até o Hans Donner. Que é um cara fraquinho, né? É fraco, cara, mas, porra, horrível esse símbolo da Copa, cara. Horroroso. Parece um microfone, parece. Sei lá, cara. Podiam ter usado os bichinhos daquele filme Rio, né? Pelo menos era melhorzinho. Pois é, era bem melhor. Sei lá, botava um macaquinho. É um jacaré. É a imagem que o pessoal tem. Botava o Tchan. Já rodou o mundo inteiro com as bundas. Carla Pérez. Pronto, é bunda. Mostra a bunda e uma bola. A logo da Copa é muito ruim, parece a cara do Chico Xavier, né? O Chico Xavier psicografando. É. Mas das Olimpíadas eu achei muito bom, eu gostei. Das Olimpíadas você tem ali. Do abraço, né? Da Olimpíada ficou legal, ficou um negócio maneiro, mas o da Copa, cara, pô. O da Olimpíada aqui é do abraço, né? Que as pessoas dando mão, sei lá. Não, o da Olimpíada 3D. É aquele que tem o símbolo da apoteose, e tem o símbolo também, tem o mar, tem a montanha, e forma um coração. Pô, aliás, por falar em apoteose, você já reparou que aquilo é igual uma bunda com biquíni? É, não sei, talvez tenha sido a intenção do Niemeyer, né? Ele é um velhinho pra frentex. É que ele tinha 120 anos nessa época que ele fez isso. É, nessa época. Agora eu nem sei quantos anos, ele não morre, né, cara? Mas é igualzinho uma bunda aquilo, cara. Cast, o futebol de meio de semana de quem não joga bola. Estamos de volta aí no Banana Cash aí, o próximo bloco. Segundo bloco do primeiro episódio, momento histórico. Primeiro episódio histórico, hoje dia 10. Não fala mal, vai estar na internet, cara. Tipo, as pessoas vão. Não tem problema. Você que tá ouvindo, isso já aconteceu, eu posso estar morto já. Já aconteceu, a gente tá aqui na casa do Chiquinho, que é o nosso estúdio. E aqui a gente vai falando aqui, essas coisas. Coisas construtivas, né? Boa. Chiquinho. E lamentar mais uma vez a ausência do Hugo e do Bruno. O Bruno que em breve estará com a gente aqui. Que queimou a placa-mãe dele e ficou sem poder entrar na internet. Mas também não adianta nada, que a gente não tá com internet aqui hoje. O Hugo é o maior crítico musical de Angra dos Reis, intitulado por ele mesmo. Ô Léo, você falava aí do Harry Potter, né? Que você prefere. Não gosta do Harry Potter. Não gosto. Boiola. Você acha que no último filme botaram ele lá tendo filho, mandando criancinha pra escola que ele ele foi, acho que só enganação. Eu acho que o Harry Potter é muito chato. Como diz o Hugo, é muito coxinha. É melhor, cara. Sei lá, melhor ver Ultraman, Spectroman. Eu acho. Eu vi um Harry Potter 1 arrastado pela minha namorada da época. E nunca mais vi. Nunca. Pra minha sorte. Mas viu a namorada ou o Harry Potter? Não, a namorada terminou logo depois. Eu a vi algumas vezes, mas Harry Potter mesmo eu nunca mais vi, pelo menos não no cinema. Vi algumas vezes de relance quando minha irmã tava vendo em casa, alugou Harry Potter. Mas eu nunca mais parei pra assistir, que eu não gosto de Harry Potter. Realmente, e pra minha sorte, ninguém mais me arrastou pro cinema pra ver Harry Potter. E qual o filme desses de série que vocês gostam? Eu gosto de Star Wars. Você é velho? Eu tô comendo aqui, a gente vai um programa patrocinado pelo Biscoito Torcida, né, Chiquinho? Tá todo mundo com a boca cheia aí agora. Biscoito Torcida. Chiquinho, qual a sua opinião de boca cheia? É difícil comer e falar ao mesmo tempo. Eu tenho que tirar esse pacote de perto de mim, porque é uma dúvida cruel. Como eu falo, como não é como. Então vamos lá. Fala aí, Igor. Você tava falando aí do recorde. Cara, eu vi todos, deixa eu. Eu vi todos em casa. Cara, eu gostei da série, achei legal. Assim. Bacana. O que eu acho estranho é esse lance todo, varinha, não sei das quantas, tal. Mas, pô, tem uma historinha por trás, tem uma mitologiazinha, tem uma história. Eu acho bem construído, assim, pra criança é bem legal. Assim, e é filme pipoca, né? A gente vê amarradão, vendo pipoca. Sem prestar muita atenção cochilando, assim, de vez em quando. Não é filme pra você ficar pensando muito, né? Mas tem coisa legal nesse estilo. Eu gosto dessa sequência das últimas aí. Nárnia é legal. Gosto do Senhor dos Anéis. Já é velho já isso, né? Isso já é velho. Tá datado. Não tem nada novo, né, cara? Não tem nada novo. E cinema, cara, desde que eu voltei pra Angra, eu dei uma diminuída legal no cinema. A gente tem um problema com o cinema, né? Não como no Rio, na civilização mais avançada. Mas é legal, assim. Tem baixado bastante coisa. Lá em casa eu também tenho essa locadora. Essa locadora é boa. Ela entrega em casa, né? Chega direto no computador. Aliás, falando de filme de série, eu assisti outro dia um clássico do cinema. Estrangeiro, baseado no Brasil, chamado Velozes e Furiosos 5. Alguma coisa no Rio. Cara, é o pior filme que eu já vi ambientado no Rio. Tipo, pra começar, as pessoas não falam português. Lembra um filme? Tá falando de filme ruim? Não sei se você lembra de um filme, cara, que era com o Stallone. Ele era piloto de Fórmula 1. Cara, não, esse filme. Cara, o filme é muito ruim, cara. Eu vi o que ele gravou em Mangaratiba esses dias, o Mercenários. É um antigo que ele é piloto de Fórmula 1. Pô, é muito ruim. Péssimo, filme, horroroso. Aliás, o Stallone tá com aquela cara de bife de terceira, né? Com uma porrada pra caralho. Aí fica com a cara toda inchada, ele já não mexe mais. Desde o Rock ele já foi se desfigurando, levou muita porrada no Rock. Aliás, o Rock é um dos poucos casos de uma luta de boxe em que o cara que mais apanha ganha a luta. Ele levou bem mais suco do que bateu e ganhou a luta. Agora que você estava falando do Harry Potter, ele também, o Crepúsculo, né? Virou uma coqueluche entre os adolescentes. É o vampiro que morde fronha, né? Não morde pescoço. É engraçado, porque fizeram uma versão light, praticamente vegetariana, do vampiro, né? O vampiro é moda, vegetarianismo tá na. Fizeram uma versão light do vampiro. O vampiro não mordia a mulher, e a mulher virava o pescoço pra ele, pedia pelo amor de Deus pra morder. Ele, não vou morder. E foi outro filme que eu vi, fui arrastado também. Eu não tenho sorte com mulher que me leva pra cinema, cara. Só porcaria que eu vejo. Ô, Léo, qual foi o pior filme que você já viu forçado? Caraca, tal de Vem Dançar Comigo. Foi eu, Alex. Mesmo, bicho. Eu, Alex. E foi. Cara, vai ver que foi no cinema Cine Araripóia. Pô, faz tempo isso, hein, cara? Faz 90 e pouco. Agora veja bem. Eu fui arrastado pela minha namorada pra ver Harry Potter. Ele também, ué. Depois eu fui arrastado por uma outra menina, minha namorada também, pra ver Crepúsculo. Era até o Lua... Lua alguma coisa? Lua Nova. Eu já ia falar Lua de Cristal. Lua de Cristal da Xuxa. É quase a mesma coisa, só que Lua de Cristal tem mais pegação. O público é o mesmo, os da Xuxa e do Crepúsculo. Agora, o Léo foi ver um filme chamado Vem Dançar Comigo, com dor marmanjo, cara. Porra, que vergonha! Não foi. Não, não foi. Não, você acabou de dizer, tá gravado. Eu fui, eu, Alex e Bruno. Mas o Alex tava com uma menina, aí levou a prima dessa menina e uma outra prima. Né? A história foi assim. Uhum. Ah, sei. E aí? Aí nós fomos. Aí, por causa da dançaram? Menina, a gente não foi embora antes de acabar. Ah, bom. Ficamos lá, igual um... Você falando... E no final, acho que ninguém pegou ninguém. Mas você tava falando do Cinaribóia? Eu quase nasci no Cinaribóia. Cinaribóia? É verdade, minha mãe tava no cinema, cara. E ela sentiu a bolsa estourar. Aí, tipo... Ela foi pro hospital, todo mundo em desespero. Ela pegou a bolsinha dela, foi pra Santa Casa e eis que eu vi o mundo. Então você quase foi lanterninha. Cara, quase. E, aliás, a minha maior curiosidade, qual era o filme que tava passando? Até hoje eu não descobri. Ah, pô. Você tem que pegar lá no livro de ouro que tem no cinema. Mas logo não existe mais. Não existe mais cinema. Não, aliás, a minha mãe só me garante duas coisas. Não era filme de Kung Fu nem pornô. E era o que passava na época. Ah, é. Só passava isso. Passava muito filme. Sei lá. Não é da minha época, né? Sou cara novo. Chiqui, você falou de filmes que você não gostou acompanhado. Teve algum que você gostou? Desses pipocão? Os outros podem ser considerados pipocão, porque eu vi os outros e eu gostei. Eu tava acompanhado e gostei. Foi bem bacana, me surpreendeu. Nicole Kidman? É, Nicole Kidman. Um dos melhores finais de filme que eu já vi. Pelo menos dos que eu vi no cinema, um dos melhores. Aliás, esse filme me lembra muito o Sexto Sentido. É. Também, também. Mesma história, né? I See Dead People. Eu sempre digo isso quando eu vejo Canal Viva. Canal Viva é canal de pizza, né? Daqui a pouco vai ter a cruzada contra Jesus. Cruzada contra Jesus, não. A cruzada de Jesus, aliás, né? vai querer que acabe o Canal Viva, né? Ah, é, porque tá fazendo aí muita tecnologia. Vamos jogar na fogueira santa. Mas é legal, o Canal Viva tem Jô Soares, aquele programa dele antigo. Pô, muito bom, cara. Pô, excelente. Aliás, o politicamente correto matou o humor, né, cara? Pô, antigamente, por exemplo, se você pegar as piadas dos trapalhões pô, que tinha lá atrás, que sacaneando o Mussum, sacaneando o Dedé, o Zacarias, aquela coisa toda, os caras fazem isso hoje é preso. É, os trapalhões é extremamente racista. Homofóbico. Faz bullying o tempo todo, e ela traz uma sacaneia todo mundo. É totalmente errado. Errado não, muito maneiro, mas agora hoje em dia nada pode. Né? É muito chato hoje ter isso. Se você pensar que o Mussum era um personagem infantil que gostava de cachaça, gostava de cacilhos. Pô, hoje em dia é impensável um personagem infantil que bebe, vive com uma garrafa de cachaça na mão. O cara, pô, uma cachaça. Se não me engano, tinha até antigamente nesses programas de filmes trabalhadores, onde de fumar, tinha tudo isso. Não, o Chico Anísio também tinha um monte, né? Tinha a personagem bêbado, tinha a personagem que batia mulher. É, tinha todos os tipos hoje em dia. O aquele cara que. Tinha o pai de santo, o painho, né? Que era gay. Tinha aquele gay que não era mais. Haroldo, o hétero machão. Hoje não pode mandar isso. Não sei. Eu acho que não tem nada a ver. Vai ver que foi por isso que botaram o Chico Anísio na geladeira, né? Que ele não consegue fazer mais nada hoje em dia. Ele só faz ponto em novela e não consegue nem levantar a cama direito, né? Ele já tá velho, né? O Niemeyer também tá aí até hoje ele levanta outras coisas. Mas cara. Aí o Niemeyer é outro papo. Isso aí. Aí a gente já vai deixar com outro programa, porque a gente já vai atrás de coisas desconhecidas, coisas do além. Não é pra hoje não, vamos falar isso depois. Coisa que não é do bem, né? É, coisa que não tá no nosso conhecimento ainda. Pô, como a pauta se perdeu? Tudo se perdeu e... Graças ao Hugo, ficamos sem pauta. Então, vou deixar também aqui mais uma vez um apelo. Um apelo, cara. Eu quero esse perigo aparecer aqui, é muito importante. Que o Bruno arruma o computador também. O Bruno tem que aparecer também. Entendeu? E deixar aqui também nosso endereço. Fala aí. bananacast.spot.com, que é porque de graça é mais barato. É verdade. E ali no nosso endereço do nosso podcast, você pode enviar aí uma sugestão, alguma ideia, xingar a gente, reclamar, chamar, o que você quiser. Pode, a gente lê tudo aqui, não tem problema nenhum. Até porque nunca recebeu nenhum e-mail, né? Tipo, é tranquilo. É, a gente não recebeu nenhum, então o primeiro e-mail vai ter ganho um prêmio. Não sei qual foi. Tá bom. Chiquinho, suas considerações finais aí. É, obrigado e boa noite. Que eu fiquei, até perguntei pro Léo por que que era Chiquinho. Falei, porra. Ele chegou e aí o Vitaliano deu a apelido dele de Chiquinho da Japuíba. Engraçado que eu não tenho Francisco no nome e nem moro na Japuíba. Mas eu não tinha nem como revidar no Vitaliano, porque o nome do cara é Vitalino. Vitalino das Vivas, gente. Vitalino das Vivas. O cara nasceu bem, né, bicho? Eu vou dizer o quê? Deixa o cara me chamar de Chiquinho.